312, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 545, Xeré 6312. Bom dia, obrigado, senhor. Correto, bom dia. Alvo 286, porte antes da Juliette. Porte antes da Juliette, gol. Alvo 286. Torre. Torre Salvador. Bom dia, 35221, não posso esperar próprio. 5221, ali mantém. Ali mantém, 5221. Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta, no ponto de Fernandão. Mike Acosta, ajudar pronto para decolagem? Autorizado a alinhar e decolar, vento uma centena, 12 nós. Mike Acosta, na linha, decolagem. É o 3304, decola os 20, chame controle no 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar, supa até nível de voo 380, saída Arbor. 380 Arbor, é possível coordenar por hoje Espino ou Fito? Autorizo Elefa, 3304. Autorizado, voar Elefa, TAM 3304. E o planejante, uma centena inicialmente 100, pode modifica para o 085 e prossegue visual destino. Saída Arbor após DCT, decola da 17, primeira curva direita. 5010 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Papa Romeo, Mike Aquari, Oscar, mantenha 50 anos visuais no meu pés. Está autorizado, vai direto a Manati, aporte 20 milhas, afastado de Salvador. Gente, autorizado a proar Manati, reportará 20 milhas fora. Com 1923, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 2335, 1923. 1923, a secundária é 133, decimal 25. Positivo 3325, gente. 251, 3325, obrigado. Decola os 22, chega controle no 208. Bora 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Trip 5221. Trip 5221, contato radar decolagem, suba para nível de voo 200, sai da árvore. Tripe tá livre da restrição 3000? Tá livre, 5221. 7, subindo para 200, sem restrição, saída árvore, 5221. possível, Papa Tango, Yankee, Sierra Sierra. Afirmativo, coordenado com a SLS, não tem o plano do senhor no sistema, já chamo para cota. Afirmativo. Segundo 221, vou direto à Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 5221. Autorizado o time para ataque, 3259. Autorizado para ataque, 3259. Centro 3304, chame centro Recife, frequência 128.8. Alterna 126.0. 4, bom trabalho. Comente. Vitor Kilo Delta, táxi autorizado, reporta para ingresso. Para Guarulhos, nível 300. 3663, aguarde, cota. Aguarde, 3663. Do ingresso, reporta linha de pronto, cabeceira 17. Cruzado Salvador, Guarulhos, via Pisolo 16, nível de voo 340, saída da El Leda, pós Leda direto bridge, onde decepta aerovia, faz conforme a rota. Decolando da pista 10, primeira curva direita, 5007 é o código transponder e o controle Salvador 120.8. Rota 3663 autorizado para Guarulhos, nível 300, uniforme Zulo 16, saída da El, Leda, direto bridge, decola da 10 com curva direita, aciona 5007 e a frequência de saída 120.8. correto, um ponto Yankee 77. Fica livre frequência para coordenação, confirma tudo que está mantendo. Oi, Salvador, bom dia, 3544, passando o coral, tem reforço treinado. Papá Romeu, Mike Acosta, confirma a atitude que está mantendo. Sagilete Hotel, rota direta, 500 pés, pro noroeste. Aciona 01142 e o código transponde 120, corrigindo. 01142, ela transponde o controle 120, décima 8. Agora 1895 para decolagem, ajustando 1015, adicionamento decolagem 14, 1895, 1015, confia apenas o POB. Estimativo, torre 1895, boa viagem. Vitor Kilo Delta, autorizado decolagem pistão no 7, o vento 1,00 graus, no 1 nós. Yankee Serra chamou a torre. Sonar, reporta pronto para decolagem. O ajuste em Salvador 10 no 5. Taxa direita via Índia até o ponto de cartucho no 0, lá torre 118, décima 9, 5, ajuste 1015, são 3259. Controle, papa. Fala do solo, Vitor Aquilo Delta. O Vitor Aquilo Delta, transfere agora o controle no 20, décima 8, decolar 233. Gente, grato 208, Vitor Aquilo Delta, bom dia. O Yankee Serra, Serra chamando? Gente, confirmando se ele ponto é na Odebrecht, confirma. Gente, autorizado, reporta fora do solo, vento em Salvador 100 graus, 12 nós, o Yankee Serra Serra. Fora do solo, Yankee Serra Serra. Correto, pronto para cópia? Prossiga, pronto. Autorizado Salvador Guarulhos, e a Pesolu 16, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor ouvia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5031 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, uniforme 16, nível 360 da Eleda da BIC, depois uniforme 16 7BH, em posto. Pista 10, sua direita, 5031, é o transponder 208 ao controle, acelera 63, no 1, posição 8. Correto, tinha um ponto 63 no 1. A gente não será autorizado, não mantenha 3 mil pés, quando possível, forma pro ideal para o destino. Positivo, pro ideal 291, vou ver se aqui no Del. Autorizado, mantém ainda 3 mil pés, direto ao destino, Vitor Kilo Delta. Mantém 3 mil, direto ao destino, vou ver se aqui no Del. Confirmando, então, 3859, chamou a torre? Afirmativo, ponto espera pronto. Tá Então 3859 ali mantém inicialmente. Ali mantém 3859. O Yankee Serra Serra, ciente do cruzamento da final 1028, chama agora o controle 1-20-8, seguindo via linha do litoral sul. 1-20-8, pela linha do litoral Yankee Serra Serra. Bom dia, tá passando Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, mantém-se em condições visuais, 500 pés. Reporte na final com local de pouso. Autoriza da presente a prosseguir direto? Foi ideal, Yankee Serra Serra. Bom, é, vem na vertical da paralela, é o ele ponto da Odebrecht, senhora. Autorizado, Yankee Serra Serra. Vai prosseguir direto, Serra. Cono 072, apesar da chegada à mar e desça até nível de voo 060. QNH no 015. Pode ter chegado no 072. Olimpo 07, bom dia, informação Índia. Ajuste 10-15, voo local Salvador. Salvador, confirma a intenção? Aguarde para cópia e acionamento, Olimpo 07. Risco aguardando o copo, Olimpo 07. Sim, 4 no 4, direto, Duna. Boa, Duna, trip 54 no 4. Sim, 4 no 4, 4 mil pés. Chama para táxi. Chama lá para táxi, dá 3,6 metros. Direto Duna, desça até 4 mil pés, QNH 10-15. Cliente 10-15, voando Duna da presente 5-4-4, autorizado até 4 mil. 3, controle 1-20-8, bom voo. Tá, tô 1-20-8, 3-8-5-9. Bom dia, tá 3859, passa 1800, perfil da árvore. 3859, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 320, tem condições de curvar à esquerda, direto elétrico? Sim, ativo, roda à esquerda agora, 3859. Tem. Sim. 359, suba até nível de voo 320, direto elétrico. Esquerda, direto elétrico, 320, 3859. Patango, Vitor Kilo Delta, se vem mantendo em vez de voo 1-0-0. Está em condições visuais para o cancelamento, cima pouso 1-2-3-0, solicita 1-0-5, Vitor Kilo Delta. Pouso 1-2-3-0, seu plano foi modificado de usar o Zuno 1-3-9. Se vem mantendo em nível de voo 1-0-5. Sente 1-0-5, Vitor Kilo Delta. Está autorizado direto Duna, descendo até nível de voo 050. Direto Duna 050, voo 050. TP54 no 4, desce para 2 mil pés, autorizado a final e ILS X-Ray, reposta habilitado no localizador. Portando no localizador, descida 2 mil X-Ray, pista no 0, TP54 no 4. 5007.cópia. Estou no voo controlizado conforme previsto, Salvador, Salvador. 1000 de voo 050, radial 203. Bastamos 55 milhas, saída da El, pós-direto, decolando a 1-0, primeira curva direita, aciona 2640 e o controle Salvador, 120.8. Correto, tipo 07, confirme o PLB. Bruno 1 no PLB, pode para o táxi, limpo 07. Dona 072, direto Dona 2, meu pé, esquina Garma 015, vai seguir como número 2. O tráfego que precede está 12 horas, 27 milhas. 2663 com 182 a bordo, operando no Galeão com 3,50 de autonomia para o táxi. Fiz a táxi à direita via Índia até a ponte perto da pista 1-0. Quando lá, pronto, chame a torre 118.95, ajustando 0.5 na 3663. Ajuste 0.5, táxi via Índia, ponto de espera, e no ponto de espera 118.95, tá, 3663. Torre Salvador, OTAN 3663, Índia aproximando ponto de espera, dá 1-0, pronto. OTAN 3663, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre alinhar e decolar, pistão 1-0, OTAN 3663. 0 QNH, 1-0, 1-5. Cadê tá? Eu acho que é Vitor Uniforme. Já localizador, trip 5414. 5414, chame torre 118.95. 18.95. 07, precisar táxi até o hotel, reporte para o cruzamento, limpo 07. Torre, bom dia, trip 5414. 5414, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, Airbus já está iniciando rolagem. Aguardando. Salima, Acione, identificação. Oscar Papa Lima, mantenha nível de voo 095, direto destino, reporte para descida. TAM 3859, chame centro, Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 28860, grau 3859. Confirmo por som, transmissão ininteligível. 246, controle 120.8, bom voo. 20.8, TAM 3663, bom dia. Flip 5494, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 119. Baixo travado, Flip 5494. 3663, contato radar, suba até nível de voo 340, CDL. 7. Nível de voo aprovado 060. Saída é coral, decola da pista 10, primeira curva à direita. Responde 5032 e o controle Salvador 120.8. Até o posto pronto para acionamento táxi para o MA 36. Pesado acionamento, reporte táxi para o MA 36. Fala, Charlie 3 no 1 no 4, 2, 3, para o acionamento. Charlie 3 no 1 no 8, autorizado chame para o táxi. Bora para o táxi 3 no 1. Rocha Vita Uniforme, desça para 2000 pés, autorizada final e ILS Express, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reporte estabilizado no localizador, zero, quatro, um abraço, sozinho. Tchau, velho. Limpo 07, realizado o cruzamento e aposto na Delta para prosseguir com o táxi. Salvou na 05 para o táxi, 186, aposto 3055 de autonomia, terminando o caminho. Dois ataques de apático, principal em Índia, fica a ponte para a pista no zero, quando lá pronto. Torre 118, decimal 95, ajuste 1015, gol no 605. Negativo, 118, decimal 95, gol no 605, 14. Salve Salvador, 5-4 no 4. 5-4 no 4, mantém a posição da passagem ao C3 da Força Aérea, pois prossegue com a retaguarda do tráfego. Reporte antes da Juliette. Salvador, bom dia, gol 9251, autorização para Guarulhos, tem essa informação. Informação Juliette, aguarde qual pegou 9251. Aguarde, Olimpo 07, prossegue Alfa, Juliette, pátio principal e Índia, no ponto de espera com a torre 118, decimal 95, ajustando no 015, Olimpo 07. Celebra 250, autorizado mais perto de TAP, desça até nível de voo 050, que é negar no 015. Viado, sem parada. Tá, 1605, livre da colagem imediato 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-2 nós. Solo 631 da Oceaner para o táxi, temos 162 a bordo, 4 que alterna Galeão. Sente hoje, né, 6311, inicialmente autorizado táxi até através do 62, é reporte para prosseguir, 6311. E até através do 62 aguardar, 6311. 0072, final, 3 recados. Bom dia, Gono 072, continue a aproximação, aguarde pista livre. 72. Autorizado Salvador Guarulhos, via UP Zulu 16, nível de voo 400. Saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor ouvia, após conforme a rota. Legal da pista 10, primeira curva à direita. 5026 é o código transponder e o controle de Salvador 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 400, rota conforme o plano, é o Mercedes 10, saída da Elveda, primeira curva direita, controle 5026. Transponder 5026, controle 120.8, gol 121. Estamos corrigindo a aerovia Pesulu 16, ok? Saída da El Leda Bridge, em Bridge já intercepta o Pesulu 16 após conforme a rota. Gente, após a El Leda Bridge, interceptando o Pesulu 16, gol 121. Qual é a chamada do gol 121? Mantenha a ponte, espera. No 0, quando lá, torre 1118, decimal 95, ajustando 1015, acho que não é 63 no 1. Aqui já vai ser o C3, vai chamar de 1118. Possível da presente bridge? Santos 63, chame centro Recife, solicite diretamente frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Recife, 251, alterno 33, 25, da 3663, bom dia. Bom dia. Economia 05, vou direto, Leda. Leda, 05. A Serra já ingressou na linha litoral, vai com toda a barra. Seja forte no farol da barra, cheque seu transponder. Agora recebo seu transponder, mantenha 500 pés, que é negar no 05. Gente, reportará na barra, ingresso de Serra. Quem que sai a Serra, confirme o PAB. 04 a bordo, senhora. Gente. Ali mantém, pessoal no zero. Serra Novembro Juliette Delta, rota direta 1.500 pés, é altitude, degolando a 35, a ingressar no corredor forte, prosseguir restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle, aciona 0122 e o controle Salvador 120.8. 1072, solo 54, direito 1219. Direito 1219, 0072. Gino, restrito 1.000 pés, ok? 1.000 pés, aguardam liberação do controle para atenção a 1.500. E após decolagem a 35, a curva à direita para ingresso no corredor forte. 0 graus, 1.2 mais. Confirme o POB. Sente para acionamento táxi ecológico à torre agora em 1895, ajustando 1015 kg limpo. Paulo Salvador, uma Monte Diego 1072, livrando essas coisas. 1072, reporte antes da Juliette. Vou estar todos, Juliette, 1073. Prepara a torre. Papatango Oscar, Vitor e Uniforme. Oscar, Vitor e Uniforme, continue a aproximação, aguarde pista livre. Poderia confirmar o vento para o Oscar, Vitor e Uniforme? Vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, Oscar, Vitor e Uniforme, confirme intenções. A intenção da presente mudança de regra e uma base pela direita da 1-7. Costa Victor Uniforme, cancelar 255, base pela direita 17, reporte final. Porta na final 17, reporte. Oceano é 6311, Olima, tem pistão no zero. Alinhada bateu na décima, né? 6311. Olimpo 07, decolou 855, chame o controle 1208. 1208, 07. Salvador Montes Claros, DCC, 060 até Vitória, a partir daí 080. Saída Arbor, a partir dela DCC, decolando a 10, com curva à direita, transponder 5046, controle 120, décima 8, força aérea 875. 07, subindo para 050. Voo 1982, autorizada a chegar da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 0095. 050, Mari, 0095, autoriza direto do 735. Entre personagem para passagem. Tem que estar até cumprir seu chamado de pouso. Sente mais 30 minutos, nível e frequência para coordenação. 10, confirma a alternativa. Estimativa, autorizar táxi até hotel, reporte na hotel para o cruzamento 1028, Puma 36. 982, se você quiser, vai direto em casa. Ok, vou estar, vou trabalhar. Chono 015, táxi aprovado via Bata, reporte na interseção. Chono 605, chame Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 25. 513325, Oscar Victor Uniforme, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso 17, Oscar Victor Uniforme. Oceano é 6311, livre decolagem 10, vento 090 graus, 12 nós. Vento decolagem 10, Salvador, Oceano é 6311. Oscar Papa Lima, desça para a altitude de tráfego, reporte nível 2.500 pés. Oscar Papa Lima. Par de Quilúquio Lima, temos tráfego na curta final no 7. Oceano é 6311, decolou 859, chame o controle 1208. 208, 639, bom trabalho. Obrigada, bom voo. Salvador, bom dia, Oceano é 6311, na rua, escuta. Bom dia, 6311, contato radar, sobe nível 360, saída da El. 360 da El, quando possível, presa, qualquer coisa pra frente, pode entrar. Ok, fazemos o seguinte então, só manter o rumo da pista até 3.000 pés, após seu curva direto na tua de Leda. Ok, após 3.000 vai voar Leda 6319. Cavitor Uniforme, solo 00, confirme estacionamento. Sente backtrack via pista, reporte livrando esquerda. Bom dia, sem identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela, 3296, 07. Ah, tudo bem. Passa agora para a escuta de defesa aérea, canal Tango 105. Essa é a defesa aérea de ponto 77. Três meia, livre decolagem 10, vento 100 graus, no 1 nós. Quilo, Quilo Lima autorizado, alinhar e manter, cabeceira 35, reporte pronto para a decolagem. Autorizado para Congonhas, nível 220. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Ilhéus e após Ilhéus conforme a rota do plano de voo, via Whisky 1 e após conforme. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5576 no transponder. Volo 982, desce a 2000 pés, tem restrições, ajuste de altímetro no 095. Ok, desce para 2000. 2000, comente, muito obrigado. Decolagem, torre, transfere em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. A gente mantém para outro farol de Japão, a reposta ali no Rio Véi, Mike Acosta. Confia pessoas a bordo? Confirme, é transporte de enfermo? Afirmativo. Gente, o uísque Serra Tango. Mais uns 5 minutos para acionamento do Serra Tango. Gente, o uísque Serra Tango, reporte pronto. É, curva à direita para onde ir, Vitória? Estabilizado, Oceaner 6250. 6250, chama a torre 118, decimal 95, com pouso. 295, Oceaner 6250. Oi, Salvador, bom dia, Oceaner 6250, estabilizado. Oceaner 6250, ciente, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, nuno nós. Livre pouso, Oceaner 6250. Quilo, Quilo Lima, aguarde, pronto, cabeceira 35. Quilo, Quilo Lima, aguarde para a decolagem. 6319, Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251-6319, ótimo trabalho. 1-1-0 graus, 1-3 mais. Chané 6250, solo 07, direito 1219. 219, obrigado. Estabilizado, obrigado. 3896, desça 2000, pés livre da restrição, TAP e ajuste 1095. Livre da restrição, TAP, desça 2000, pés 1015, na 3890. Lima decolou 07, curva direita pro corredor forte, reporte buraquinho. Reportará buraquinho, Kilo Lima. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Obrigado. Lima transfere 1208. Lima, 1208. Controle Salvador, bom dia, controle. Quilo Lima. Quilo Lima, aguarde. Gol 1982, complete a letra e chama todos. 119, 118, décimo 95. 3895, obrigado. 3896, autorizado e LS, foi reporte estabilizado, localizador. É, portará estabilizado o localizador e aliás, XE3896. Quilo Lima, manter as condições visuais. Quando pronto, livre na proa de Feira de Santana. Apenas atento a sobrevoo proibido do Polo Petroquímica Massarica. Afirmativo, já está pronto para a proa direta à Feira de Santana. Vai acender para 1.500 pés, Quilo Lima. Livre. Está 1-0, vento no 1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso, voo 1982. Dando perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro, corrigindo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5040 no transpondo. Autorizado 340 para Porto Seguro, via rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, após a El, Leda, 1208, controle 5040 no transpondo, voo 1073. Gol 1073 correto, portão 3, chama pronto para o expecionamento. Portão 3, depois estaremos, gol 1073. Tango, livre acionante a metade. Coloca o vazio no brilho 5, por favor. Obrigado. Tá localizado na 3896. 3896, complete ali, chama a torre 1185. Salvador, São 3896, uma milha pro Dia Serra. São 3896, ciente, continue a aproximação, guarde pista livre, reporte baixado travado. Baixado travado, São 3896. Salvador, Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, mantém espera visual no farol de Itapuã, informa Airbus, final de 5 milhas, 10. Sente, guardará, vertical de Itapuã, Mike Eco Oscar. Gol no 982, solo 114, direito no 219. 219, gol no 982. Tá 3896, informa o tráfego à direita via litoral, helicóptero 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso no 0, vento 090 graus, 10 nós. Sim, autorizado pouso no 0, tá 3896. O Mike é com o Oscar, Torre de Salvador? Convindo, tem condições de prosseguir como número 2, a retaguarda Airbus da TAM final de 4 milhas. Afirmativo, visual com o mesmo, após a passagem, fica pelo circuito da 17. Afirma o Mike Eco Oscar, circuito pela direita, prossegue a retaguarda, reporte para girar base. Reporta na base, mais reporte. Aéreo 8735, prossiga. O 8735 já copiou, já está autorizado a acionar, só está tendo um probleminha, está verificando a parte. É, a gente fala que vai demorar mais uns 30 minutos aí do previsto. Gente, inicialmente o plano válido até os 4-5 desta hora, 1-2-4-5, ok? Caso necessite de mais tempo, por gentileza, solicite uma DLA junto à sala IF. Sempre, tá bom. Para o posicionamento, voo 9251, está no 10. Voo 9251, 110 autorizado, reporta táxi. Reporta para o táxi, voo 9251. Paulo Salvador, tá 3896, livrou. TAM 3896, táxi via Alfa, reportante, táxi seu Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, TAM 3896. Whisky Serra Tango, ajuste no 015, autorizado o táxi via Papá, reporte ingresso no 7. Mike Echo Oscar, solos 18, para ingresso na Oscar, aguarde viatura, follow me. Gente, o Mike Echo Oscar. Quilo Lima, ciente do seu estimado de pouso, frequência livre para coordenação própria com o hotel regresso. Serra Tango, a Lima tem pistão na 7. Autorizada, minha irmã, Deus, Serra Tango.